pesadelo dolorido, eu deslizo numa viagem tão longa em que o pânico é a minha coragem, meu sorriso. Sozinho, sem nada a dizer, sem nada a perder. Eu bebo seu canto, eu falo, eu bebo sozinho, sem nada a dizer, sem nada a perder. Sem nada a perder.